¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night, tudo bem convosco? Preparados para darmos início a mais um fim de semana grande? Pois muito bem, 120 minutos, ouviram bem, 120 minutos de grande música, de dance music para ouvir aqui na Rádio Internet, em mais um Friday Night. Hoje vamos começar com uma música fantástica, Data Pop, de Members of Mayday. É o grupo que vai iniciar a edição de hoje do Friday Night, deste dia 16 de julho. Vamos também ficar com Versus de Tonecraft, City com Eternity, e vamos acabar com uma música que dá pelo nome de Outflight, a música de Tanya. E é assim que vamos fechar a primeira sequência das 5 que hoje escolhi para vocês. Aí mais uma edição do Friday Night. Vou lançar a contagem e a música vai começar a tocar. Vamos lá isto. 1, 2, 3, vai à contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Friday Night. We'll be right back. está de volta para mais uma sequência de 5 músicas no Friday Night. Ora, claro está, as melhores músicas tocam aqui na Rádio Interweb e a melhor dance music toca particularmente aqui no Friday Night. São mais 5 sempre a dar-lhe, sempre a bombar. Love is in Siberia, de Kappenberg, Blaster Master com Everywhere, ou melhor, Master Blaster. Vamos também ficar com Chris Van Dutch, Critical com Audio Rush. E para fechar, vamos ter a música de Global DJs, o tema My Friend. Para abrir então, vamos ficar com Tritonol e o tema Audio Rush. 5 músicas a tocar então a partir de agora em mais uma edição de Friday Night. We'll be right back. I always needed time on my own. I never thought I'd need you there when I cry. And the days feel like years when I'm alone. And the bed where you lie is made up on your side. When you walk away, I count the steps that you take. Do you see how much I need you right now? When you're gone, the pieces of my heart are missing you. When you're gone, the face I can't unknown is missing too. When you're gone, the words I need to hear to always get me through the day and make it okay. I miss you. I miss

Michael, Jody Connor, Danielle Hopper são apenas alguns dos 5 nomes que vamos poder ouvir na próxima sequência de 5 músicas do Friday Night. Então aí as energias estão em alta, tudo a mexer. Espero bem que sim, espero que o vosso fim de semana esteja a começar em grande. Deste lado, claro, sempre! Vamos começar esta sequência de 5 músicas com o tema dos Goldfrapp, chama-se Rocket. É uma mix fantástica. Vamos acabar com Daniel Hupp e o tema Star. São as 5 músicas que se seguem no nosso Friday Night de hoje. Friday Night.

Somehow you wipe my tears away. Forever I hold you close to me. In the fields of summer, here I lay. I'm caught in a trance, a higher state. Somehow you wipe my tears away. Forever I hold you close to me. In the fields of summer. No reasons is the right, no reasons. malta, eu não consigo deixar a próxima sequência ir sem vos lançar uma contagemzinha de 5. E porquê? Porque vamos ter 5 grandes músicas. Quem é que não se recorda de It's On You de DJ Galaga? Ou ainda Move Your Body de Elvisa? Por exemplo, Paradise ou Paradis, da música do grupo Encore. E também músicas dos Scooter. Enfim, tudo a tocar aqui de seguida em mais um Friday Night. Só vamos começar com DJ Galaga, It's On You. E só vamos acabar quando acabar a música de DJ Visage, de uma Formula One. Eu disse que ia ser uma grande sequência de 5 músicas, por isso, venha mais uma contagem e venham aí então as 5 músicas sempre a bombar. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go again!

Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher. Schumacher ist Weltmeister. Já damos um passeio em Fórmula 1, já estou de volta e para a última sequência, a última das 5 sequências do Friday Night. Vamos acabar como sempre em grande, já sabem que o melhor fica sempre para o final. Músicas em grande para ouvir aqui, edição de hoje do Friday Night. Vamos começar com Sesh e o tema Adelante. Vamos ficar com Venga Boys, vamos ficar com Platinum 45, vamos ficar com Dreamcatcher e o tema I Don't Wanna Lose My Way. Vamos acabar com Resurrection de PPK. São 5 brutais para fechar a edição de hoje do Friday Night. Aproveitem ao máximo estas energias, façam um favor, sejam felizes e aproveitem ao máximo, aliás, o fim de semana, porque Friday Night só há de hoje a uma semaninha. Fiquem bem e até à próxima. 5, 4, 3, 2, 1. Oye, piensa em tu futuro. No pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás. Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. more fire boys. You've seen them more fire boys. Them boys are cheap, you know, Lethal B. Ozzy B, Nico. Them boys are rough, you know. Oi, them boys are anything. They're anything. Hey, trust me. Hey. I've seen that Lethal B boy the other day. What's the trust? Man, boy's got Avex, man, thinks he's rough. Like, either idiot. Was that Ozzy B as well? Ozzy B infected. What? Man, I blow that Rex. What? Anyone could blow that Rex? Oh, what if he blew that Rex? What? And Nico with his gun, man. Man, going like he got bare machine. Amazing on machine. Get me? Oi, who's that boy Lethal B? Oi, who's that boy Lethal B? Oi, who's that boy Lethal B? The one I'm rocking, I just don't give a damn. There's that bully for me. Uh-oh, there's that bully for me. Uh-oh, there's that bully for me. Drop it, yo, drop it, be neat. Hey, boy, what's the case? I got told by your face when you're in the wrong place, when you're in the wrong game, and your arms are lame, and you sound all the same. All I wanna do is make money and claim. Kelly wanna go and look a hot shot, but your man's a top shotter. And so what? Nowadays, nobody care, man, you got as a year 2-1. Anyone can get bottom off the hole this year. Yeah, man, we're off the limits this year. Wanna in the room, where man, never stare. Look at that boy, things in the top red. Nowadays, you know I don't really care. When I go, if I don't go, screw bread. Drop bear, girl, drop bear, I'm bare. Hey, what did I say? Be careful, yeah, bear fucks in here. Oi, who's that old to the Z? Oi, who's that old to the Z? Oi, who's that old to the Z? And I'm a bad man inside the party, like, uh-oh, who's that old to the Z? Uh-oh, who's that old to the Z? Uh-oh, who's that old to the Z? My lyrics so chilly, they leave a full breeze. Hold the bike and I'll flex. I'm a Liverpool architect. Old to the Z's on the set. Step on the bike, now fast get vexed. When I bang yells, I use the directs. What next? I run the club wrecks. Like Aztec, what venues next? Pop straight through, hit my A-Rex. Girls with a red, they go with light steps. I'm all for your crew, punkers and threats. When the river light hard, when they chat wet. The mix them cracks like a cornet. Watch us rip on the set, I bet. Old to the Z, high to the E. Aussie B, step on the mic to get the lively. When the vibe with the mind of MC. Oi, who's that N-double-E? Oi, who's that N-double-E? Oi, who's that N-double-E? The one with the funk that friends on the E. Like, uh-oh, there's that N-double-E. Uh-oh, there's that N-double-E. Uh-oh, there's that N-double-E. Born in the ghetto when I don't give a dee. On the sun, sugar the Dungogan. Any man this, any man in my gang. Get banged at the door, forehand, backhand. Living the mucker when I said to a big son. Rock your brother, he's like the Wu-Tang Clan. When I run up and you hate us cause I'm hang. Money over the bitch, I'm running best gang. See, man, I'm older, you wanna get pranked. Don't question if I got a nine mini. Forget the Zeus and Blaze on a filly. If you really wanna see a nigga get silly, you can order big one straight to your mini. Everybody wanna know what be the lily. Now come off on your flex, so jiggy. Don't ever take us from the ill billy. Us from the hot, but the rest are chilly. So really think we don't know what they say, you know. Man, we say we're anything, man, I say we're not worth £50. The tables will turn, man, the tables will turn. Players, man, the man's not anything. Hey. 1-1-2-2 fussy, no screw, rat a tap tap bag up us and bless you. 1-2-1-2 Nico, I pass through, call the echoes and send a boy from the girl's leave. 3-4-4-5-5-6-6 and you gonna catch you on the Hummer R66. Running for the rain and a snow cold blitz. Back to go, let me get one some hot for this. Who's that more fire crew? Oi, who's that more fire crew? Oi, who's that more fire crew? You say what you wanna say, do what you do. Like, uh-oh, where that more fire crew? Uh-oh, where that more fire crew? Uh-oh, where that more fire crew? When it's brand new, you're about to get slew. We'll be right back. самолет нормальный? Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. Dammi tu mano! E venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos!